FM en couleur. Para os meus braços, eu fico louca, já nem sei o que fazer. Quando me pedes só um beijinho, eu digo logo, meu amor, quero outra vez. Eu gosto tanto dos teus carinhos, das noites quentes do teu corpo junto a mim. Ai, meu amor, és tão fofinho, eu não me canso de dizer que assim, bom, bom, bom, bom, tu és meu bom. Está quase a morrer. Esta é a primeira do amor. É tal, tal.

vamos lá continuar sempre com boa música, boa disposição. Vamos lá continuar depois da Helena Correia. E já com um novo trabalho vem sair que é 2-3 dias. Luís Manuel, 1/4 para as 2. E seguido de Johnny Abreu com um novo trabalho, sempre acreditei. Vamos lá então. Cruzei-me com elas, estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação. Preciso acordar.

deixa falar, deixa falar. Não tem nada que fazer, deixa falar, deixa falar. É assim essa mulher, deixa falar, deixa falar. Não tem nada que fazer, deixa falar, deixa falar. É assim essa mulher, deixa falar, deixa falar. Não tem nada que fazer, deixa falar, deixa falar. É assim essa mulher, deixa falar, deixa falar. Não tem nada que fazer. Appelle le 02 38 43 48 00. Io recebi convite, io recebi convite. 10 horas e 10 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel e vamos lá passar as coisas sérias. Que ela queria me pagar. Dedicatórias desgarrada, mesma maneira. Um padre que podia. Luizinho Penacova. Sons do Minho, é comadre, e foi pedido do meu amigo Lourenço. Os seus amigos trabalham, para todo o pessoal que o conhece, sem esquecer o animador. Obrigado a ti, Lourenço. Bom dia de trabalho. Quando acordei na realidade, quando acordei na realidade, eu descobri o que ela queria. Calma. Eu descobri o que ela queria, o que ela fez ao compadre. Nem a um cão se fazia. Como tem ela a habilidade, os olhos já me comiam. E corria o meu compadre. Isso é que foi um barato. Fui tratado como um rei. Faltava nada. Fui tratado como um rei. Na minha santa comadre, eu nunca imaginei que o caso vinha a ser grave. Só no fim é que me lembrei. O caso aqui era grave. Só no fim é que eu me lembrei. Perdi o respeito ao compadre, mas as trancadas que eu lhe dei é nosso senhor que sabe. Anda lá, que é para tu aprender. Meus amigos, escutai bem, não te rias, ó Salgueiro, Brinda. Que a culpa foi da comadre, que por esse mundo além vê-se tanta falsidade. Eu arremitei o bigode, vim de lá cheio de calor, mas o Ruizinho ama o que pode. Vai-se embora, ó cantador. Esse contador para ti faz garrada. Vamos à desgarrada. E que foi o tema que a malta mais pediu. Portanto, para quem pediu, viagem a Lisboa. Viagem a Lisboa, Ruizinho. Vamos contar uma história. E vamos contar uma história. E que deu tanto que falar. Minha terra pus mandar. É que as moças da Penacova todas queriam casar. Ela! A sorte e vai contar. Mas eu não me casava à toa, que ainda era tão miudinho. E eu não me casava à toa, que sempre fui muito malandro e quis ter uma vida boa. Agarrei na minha concertina e lá fui eu para Lisboa. Fizeste bem. Naquele tempo. Para a capital. A capital. Quando cheguei a Lisboa e

seguimos sempre com boa música, boa disposição. Com Capitolina, a Violeta. Faz-me um filho. Artistas dos maiores de Portugal. Vou aos concertos, tiro fotos das revistas que depois colo na parede no mural. Passar as coisas sérias, Rui Alves beijeia de cima a baixo. Há dias beijei uma moça às escondidas dos pais. Há dias beijei uma moça às escondidas dos pais. Ela primeiro não queria, mas depois pediu-me mais. Ela primeiro não queria, mas depois pediu-me mais. Ai, ai, ai, mal ela sabia o que é correr. Ai, Jesus, que me fogueira. Ai, lá vai. Desci-lhe a combinação e dei-lhe um beijo no seio. Desci-lhe a combinação. Mais abaixo, sem receio. Ela disse mais abaixo. Mais abaixo, sem receio. E lá fui eu para baixo. Parecia autoestrada para o lugar. Caralho. Oi, Brasil. Desci então mais abaixo. Abaixo, dei-lhe um beijo.

ginja ninguém tem. Eu ponho o pau, ponho o pau na ginja dela, com a canela é que fica bem. Eu ponho o pau, ponho o pau na ginja dela, boa como esta ginja ninguém tem. Ir a uma voltinha já que ao lado do Brasil apanhar aquele calor. Já lhe disse que há essa fita, eu lhe disse não lhe agradar, mas depois deixa tudo sujo, tudo para eu lavar. O pior é no coador, onde o buraco é apertado. chega à casa parece louco. Deixei-o cheio de desejo. Vai logo direito ao assunto. Nem sequer me dá um beijo. Já não sei mais o que fazer. Mas se eu gosto, deixa-o estar. Eu também. Sujeito à solução. ficamos sempre no Brasil com Leonardo e Leandro, com madre, com compadre. Baixa a calça, só tropeque, deixa o biquinho de fora, entra na hora, debola, pelo menos sem parar. É gera, gera, geração, dobra a cola, olha a calça toda hora, tentando se esfregar. Saia de corpo baixo, de barriguinha de fora, entra na hora, debola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Ela balançava o corpo. coisa mais linda que mulher que havia. Tomava água no coco, era uma tentação. Virava o coco na boca e dava uma lambida. Derramava água na roupa e ficava molhadinho. Aquele jeito gostoso avisava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela segurava. Mas que bom, Zezé de Camargo. Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, é a minha paixão. Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena. Eu quero ouvir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. O mexe-mexe é bom, mexe-mexe é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe-mexe é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe-mexe é bom, mexe-mexe é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe-mexe é bom. Mexe, mexe que é bom, tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. continuamos com aquele calor do Brasil, com borboletas, Vitor Hereu. E esta foi pedida para a minha amiga Rosi, para a sua amiga Manuela, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. Borboletas. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dirigi dentro de dois mundos. Sem o seu São Paulo. Sem dizer. Ela é uma história verídica. E essa história aconteceu comigo. E continuamos sempre no Brasil, meu. R$50. Azevedo, e vamos lá devagarinho para a música romântica. Eu sei que muita mulher estão lá à espera.

abraços por um pouco. On fait tout, se calme et puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. When you pass, everyone, vais jouer ici en guerre dans d'autres chances. Pour les gens adorables, et nous sommes, nous les hommes, un pauvre diable. I'm ficamos, ficamos sempre naquela música romântica. E esta dedicatória veio diretamente de Portugal. É da parte da Graça, da Silras, para suas primas, que estão aqui em Orleans. Johnny, volta, amor. Te dizer que sem ti não sou feliz, nem consigo adormecer. Passas noites a chorar, desde que eu te vi partir. Eu não consigo parar de pensar em ti. Será que tens outro alguém? Mais por mim, eu não tive mais ninguém depois de ti. Conhecia solidão, sem vontade de viver. Nem meu coração conseguiu renascer. Continuamos depois de dedicatórios e sempre, sempre música romântica. Com Vanessa de Camargo. E foi pedido da Maria do Céu para todo o pessoal que a conhece, para todos os animadores aqui da rádio e para ela mesmo. E quem não se lembra desta música? Eu não vou negar que sou. você, tô maluca pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou ficamos sempre de dedicatórias. E foi de pedir a porta o Cristóvão para o seu irmão latino, que trabalha na Metz. Ele desejar um bom dia de trabalho, tudo bom e sem esquecer o animador. Vamos lá então com Henrique e Juliano, Briga Feia. Se acalmar em um beijo a é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve paz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando, não. Você a briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, vamos lá acabar a 11 horas e 40 minutos com a música romântica. Vamos lá com o hino da Associação Sara Carreira. Vamos lá, festa, festa, com quem? Ruth Marlene. E foi pedido de quem? Da minha amiga Glória Nembadora, que estará hoje a partir das 14 horas até as 16 horas. Com a emissão, a música da Glória. E será a última deste ano, não é? Então vamos lá com Ruth Marlene. Levavas-me a passear, mas deixaste-me sozinha a ver as horas passar. Noutra farra tu andaste, quem te viu vem me dizer. E agora que chegaste, ainda me pedes para ter meu perdão e meu carinho e qualquer levas um beijinho, só levas este beijo.

é da parte da minha parte para uma amiga. Eu sei que ela gosta muito desta música. Vai lá focar um dia em mim e eu tudo estranhei. Dois apertados bem gentis, como nunca teve a para todos os animadores aqui da rádio, obrigado a você por ter telefonado e pediu a música Conquistador. Cantar novas vitórias e erguer novas bandeiras, viver aventuras guerreiras, foram mil e companheiras, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. de meses e anos no mar, percorrendo uma estrada dos deuses a conquistar. Acaba, tudo que é bom se acaba. Portugal em festa se acaba por hoje. Para mim foi um enorme prazer estar aqui para vocês. Um imenso orgulho. Tu és. Isto não muda. Guia o meu ser. Se sou feliz, eu agradeço. Mas Portugal em festa acaba por hoje. Mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és a... Mas isto ainda não parou, pois não, não parou. Estará aqui a minha amiga Glória Animadora a partir das 14 horas até 16 com a música da Glória. Eu daqui lá desejo tudo que é bom, tudo que é melhor. Cuidem de vocês. O que eu queria, que eu sonhei. E sintonize a vossa rádio, a nossa rádio. Então, acho que já disse tudo. Tchau, tchau. Portem-se bem. E até quarta-feira. Mas tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Que sempre foste o calor da minha paixão. Que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar. Sempre sonhar. Tu tens o abraço que preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, a vida, és meu respirar. És o meu desejo. Perto, meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Por isso quero estar contigo a toda hora. Se não estás perto, meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. La FM en couleur.